149, contato radar na decolagem, subata nível de voo 360, saída da EL. Saída da EL, sobe nível 360, 4149. 109. 09 está ali, chame táxi. Lembre, chamaremos táxi. 8897. Para o táxi, voo 9715, estamos com o PAB de 129, nossa autonomia 034545, alterna com 5. Voo 9715, táxi autorizado à direita, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre, 1118, 1715, em frente, Índia Alfa, vai chamar a torre 186. Bom dia. Bom dia. Autorizado 320 para Brasília, decolagem da pista 10 com curva direita, saída gole, transição ofito, via Upsilon 17, controle em 1198, transponder 5154, Tupan 3517, está na ponte 07. O gol no 607 está na escuta? 607, prossiga. Gol 607. A instrução foi da. O puxiver com a cauda pro 06. 5-1-1-6-4-2. Confundiu que pelo tempo a gente ficou esperando. Corrija ou pode sair aqui à esquerda, a primeira esquerda? O problema é da potência aí nessa localidade, senhor. Então a gente vai arrumar o avião. Afirmativo, vai correndo pra equipe do solo e ver pra onde ele vai levar o avião. Tá, eu vou, a gente vai pedir pra ele levar a frente e nos deixar no ataque com ele, a frente à esquerda, ok? Confirme o número 7? Vamos solicitá-lo que nos leve à frente e ingresse um pouco na táxi à esquerda que a gente já completa com a cauda para o bar de estacionamento. Tá, afirmativo. Obrigado. 5-9-7, corteja novamente, eu não copiei. Tá, ok. Então autorizado 320, decolagem da pista 10 com curva direita e a Upsilon 17, saída é a gole, transição ofício. Controle Salvador em 1198, transponder 5154, TAM 3517, está na ponte 07. 3517, nível da VA 380. Informa que o 380 não será possível, estamos limitados ao 33 e 500, então solicito 320. Afirmativo, 3517, vou ligar para o centro e coordenar, mas tem escuta. 97 para o táxi com 125 a bordo, autonomia de 2 horas e 55, alterando Campinas. Afirmativo, boa noite, 97, aguarda para o táxi. Aguarda. Controle 198, bom voo. 198, grato, deu retorno, 05. Controle, muito bom dia, Guardião 05. Guardião 05, mantenha-se em condições visuais, 500 pés no litoral. Reporte visual, colocar de pouso. Ok, 500 pés, condições visuais, litoral, repórtera, pouso 5. 1715, decola ao 54, chame contra 19, muito bom voo. 098, obrigado, até fora. 517 está livre, nível 320, chame táxi. Corrigindo, chame pushback para metro. 320 autorizado, vai chamar quando pronto, 3597. 60, saída gole. Ei, nível 360, saída gole, 715. Chama a torre em 118, esse nome é 12, altímetro 904. Pátio Índia e Alfa, no ponto de espera 18.6 para o gol no 897. Confirmado, o gol no 607 vai manter entre a Índia e Juliette. Vai manter entre a Índia e Juliette, o no 897. O no 607. 7.607 mantém entre a Índia e Juliette. No 897 mantém o táxi autorizado via Pátio Índia e Alfa. Pátio Índia e Alfa, corrigindo então, o no 897. O nome é 07, é uma deposição aí? Positivo, pode ser? Pode ser, tá livre. Obrigado. Juliette Romeu, até a intersecção da Bata, chame lá. Romeu tá na linha de parada, zona 7. Mike Juliette Romeu, para informação, temos helicóptero no corredor Axé, tá ok? Não vai ter perigo que só a decolagem não, só para informação. Livre decolagem, Mike Juliette Romeu, vento no 20 graus, 5 nós. Mente do tráfego no corredor Axé, livre decolagem da 97, iniciando Romeu. 35 a bordo, autonomia de 4 horas e 5 minutos, alterna o galeão. Afirmativo, gol no 897, táxi autorizado, via Alfa, no ponto de espera da 10, chama torre, 1118, decimal 6, altímetro 904. 314, 26, via Alfa, chama torre, gol no 607. Gol no 897, muito bom dia, ponto de espera da 10, pronto. 1897, que está na posição ou no 607? É um 897. 897, então a linha decola. Vento 120 graus, 5 nós. A linha e decola da 10, gol no 897. Mike Juliette Romeu, fora do solo, ao 57, chame controle 198, bom voo. 198, no controle, até o regresso. Controle, muito bom dia, papapapá, Mike Juliette Romeu, decolado 197 na sua escuta. Mike Juliette Romeu, mantenha-se em condições visuais, 500 pés. Na escuta permanente do controle. 500 pés, na escuta permanente do controle, Romeu. Irmão, senhorita, prossiga por gentileza. Mike, temos Juliette autorizado, Salvador, Teresina, 280, decola da 110, curva esquerda. Saída Momo, Albo. Controle em 199, decimal 8, transponder 5157. Autorizado, Teresina, nível de voo 280, decola. Com a primeira curva esquerda, saída Momo, transição alvo. Controle 6980. Transponder 5157 ao Mike Tan Juliette. Mike Tan Juliette, chama para puxa, acionamento. Chamará quando pronto para o puxa, acionamento, graças. 305, livre frequência para coordenação. Livre frequência, grato, guardião 05. Salvador, gol na 605, informação, gol, bom dia. Voo 9605, formação Golf, autorizado Salvador Galeão, 360, decolo no zero direita, da El Leda Bidev, Bidev até November 857, Porto Seguro e aperto 16. Controle 119.8, transponder 5145. Autorizado 360 Galeão. Aciona 5145, 360. Bidev vai para Alper Novembro 857, segura, preso Luno Meia Gruf. E 198, voo no 605. O transponder 5145, a saída da El Leda Bidev. Da El Leda Bidev, obrigado. O transponder 5145. Chama, puxa, estacionamento. Aí te chama. Grande da El Leda, estou indo ao 360. Só Salvador, TAN 3859, pode ir. TAN 3859, essa é a identificação. Linha chegada a Bonfim, desça para 4000 pés, QNH 10114. 10014, 4000 pés, chegada a Bonfim, identificou TAN 3859. Gol 1715, suba restrita até nível de voo 340, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 133.25. Restrito nível 340.288, alterno 3325, gol no 715. Autorizada a decolagem, pista 10, vento 120 graus, 5 nós. Graça iniciando, gol no 607. Salo Salvador, na escuta do Matic Firefox. Afirmativo, prossiga. Matic Firefox informando o término de reboque na posição Finder de número 612. Afirmativo. Grato e um bom dia. Bom dia. Autoriza o papapá, mas que já chegou a ingressar aqui os pés na Avenida Paralela. Jet Romeo, autorizado sobre a Paralela, informe referências visuais. Estádio do Pituaçu até o Iguatemi. Mas Jet Romeo, autorizado. Grato. ...07, decola ao 02, chave controle 19, 30, 19, 8, bom voo. Obrigado, 02, 19, 8, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, gol no 607, decolado, cruza 1810 agora. Gol 1607, contato radar na decolagem, suba de nível de voo 360, saída da EL. E na saída da EL para o 360, gol 1607, obrigado. Solo Salvador, tá 3153? 3153, promoção Golf Copia. Copia. 3153, autorizado Salvador Galeão, 380. Decola da 10, direita, da EL, Leda Bidev, 10 até November 857. Por seguro, autorizou 16. Controle 119.8, transponder 5156. Autorizado 370, Rio de Janeiro. Decola da pista 10. A saída é da EL Bidev, uniforme November 857, Porto Seguro após uniforme Zulu 16, o controle 119.8 e o transponder 5156 para o TAN 3153. TAN 3153, 380 nível e da EL Leda após Bidev. Podia repetir então a saída? Da EL Leda Bidev. Da EL Leda Bidev, ok, copiou o TAN 3153. Seu nível 38? Poderia ser o 360 inicialmente? Coordenar 360, mantém escuta. Na escuta, prossiga. Autorizado o nível 360, Galeão. 360, muito obrigado, tá, 360. Chama, puxa pra mim. Camará. Uno 897, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 133.25. 288-133-25, certo. Direto Romeu, na escuta? Na escuta. Informe referências visuais. No momento está mantendo o voo parado entre o parque de Pituaçu e o estádio de Pituaçu. Sente, Mike, direto Romeu. E após o estádio do Pituaçu, sentido aeroporto, tem o Ferreira Costa e o viaduto Dona Canó. Agradeço a você. Bom, Salvador, 35514, da moto 13 para o Puxa Teca de Flamengo. Está livre, 35514, chame táxi. 5 Papapá, mais 7 Romeu, está mantendo o sobrevoo aqui parado do lado esquerdo do CAB, está bem próximo. Gente, Mike 7 Romeu, próximo ao NB Simbra, né? Acho que é mais. Giletinho de Zulu, autorizado, Salvador, cola Foco 090, decola 97, esquerda, Lotar, Rio Esquiuno. Controle 199.8, transponder 1977. 1607, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 133.25. Em Recife, 288, 133.25, bom dia. Faz quatro? 3859, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, procedimento autorizado, ILS X-Ray, informará autorizado, tá? 3859. Nacional, tá? 3597.07. Aguarda, o 3597. Aguarda. Paulo, bom dia. É o Papa Tânio, mais por cento. De trás, chamou Saulo? Papa Tango, Michael Serra, para autorização de quê? Michael Serra, que horas é o plano? Confira? Sim. Que horas é o plano? Para 9 horas. 9 horas, afirmativo, é Papa Tango. Matheus, não tem seu plano, vou coordenar com a sala S. Ok, já foi. Entrou em contato com a sala S, com a todo o plano. Salvador, 3P5014 para o táxi. Informações. 5-1 na bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador. 3P5514, autorizado táxi, dia de leitão. Ponto espera da Lozera, chama a torre. 118-96, altímetro 904. Ok, Juliette Alfa, ponte de espera 186, está 904. 3574. Salvador, tem uma prisão, 53, posição 08, puxa a canal. Prisão 53, número 2, aguarde. Moderno. 0503 está livre. Livre, vai informar para o táxi, 605. O 3597107 está autorizado, chame táxi. Vai chamar para o táxi, 3597. Pés, próximo marcador externo, não interferirá na sua aproximação, é o Robson 44. Gente, está 3895. Salvador, bom dia, o 3P5514, próximo a ponte espera 904. 5514 ali, decolagem parada. Afirma. Está autorizada a linha de decolagem parada, o 3P5514, vento na 30 graus, 4 nós. 5514. Confere, um minuto abaixo. Mike, o pai tinha que decolar. Mike, autorizado, Salvador, Montes Claros. 180, decola no 7, esquerda, Momo Albo. Controle em 199, décima 8, aciona 5163. Afirmativo, confirmando. Macaúba, 180. Deixa lá, mantenha a saída. Tantra 255, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18, meia, bom dia. Tchau, bem. Salvador, mais contra a Sierra. Alfa, Charlie, marca salamento táxi, torre 118, decimal 6. 9, muito bom dia, autorizado pouso pista 10, vento 130 graus, 4 nós. River pouso, pista 10, tá confirmado, baixado, travado, tá, 38, 5 nós. Trip 55 no 4, decola 015, chame controle 1935, bom voo. Ok, vai chamar o controle 1935 ou é seu 198 hoje? 198, desculpa, é o condicional aqui. Ok, valeu e obrigado aí pela decolagem. 79, autonomia de 3 horas e meia, alternando com fixo. Trip 55 no 4. Trip 55 no 4, contato radar na decolagem, subata nível de 130, saída da EL, correção, saída Conde. Autorizado, vai direto Conde. Ok, gráfico, direto Conde, 55 no 4, 130. No 605, táxi à direita, Índia Alfa. Ponte espera no 0, torre 1186, altímetro no 04. Índia Alfa, ponte espera 864, 1014, com o 605. O 35 no 7 prossegue como número 2 no ponto de espera. Seguindo o bang da Gol. Seguinte, número 2. Mais Fox, trouxe a escuta. Prossiga, tá na escuta, Mais Fox. Já contraversal a ES, eles vão mandar o plano novamente, mas tem escuta. Ok, tá aguardando, Mais Fox. 5308, ali, puxamento de táxi. 3153-108, livre pushback, chamada para o táxi. Ali mantém. Ali mantém, 605. Gente, Mike Juliette, sumiu. Então, 385, 9, salão 08, direita, ao 18, desculpa, direito no 21, décimo 9. Direito no 219, boa. Seguinte, Juliette, Índia Zulu, 02, aposto, chame na Alaska. O 605, ao alinhar, livre decolagem, vento, 920 graus, 4 nós. A linha decola, mas era assim. Santa Juliette. Se Alfa, mantendo Santa Juliette. Afirmativo. 3859. Tá pegando dois, escuta. Tá 3517, ponto para dar 10 pronto. 3597, ali mantém. Ali mantém, 3597.